Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Terça-feira, 2 de dezembro de 2014. Destaques de hoje. Dilma condiciona a liberação de 10 bilhões de reais à aprovação do novo superávit. E o CEF recebe alta de hospital em Curitiba após 2 dias internado. Conselho de Ética analisa pareceres contra deputados baianos. Documentos da Operação Lava Jato citam cunhada de tesoureiro do PT. Eduardo Cunha pretende lançar candidatura à presidência da Câmara. Uruguaios elegem o socialista Tabaré Vázquez como sucessor de Mujica. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. O sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia no norte do Espírito Santo. O sol predomina e não chove no sul e leste de São Paulo. No Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, sol, calor e chuva rápida a partir da tarde nas demais áreas. Região Norte. Sol, calor e tempo firme no Amapá, no norte do Pará e no centro-norte de Roraima. As demais áreas têm sol ao amanhecer, aumento da nebulosidade no decorrer do dia e pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser fortes, mas não duram muito tempo. Região Nordeste. Entre Salvador e litoral do Rio Grande do Norte, há previsão de chuva passageira pela manhã. No noroeste da Bahia, no Maranhão, no Piauí e no norte do Ceará, chove a partir da tarde. No sudoeste e sul da Bahia, chove a qualquer hora. Nas demais áreas, o sol brilha forte e não chove. Região Sul. Frente fria mantém o tempo instável na região. O céu fica carregado e há risco de temporais no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Tempo firme no litoral do Paraná. Nas demais áreas do sul, sol e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Região Centro-Oeste. Instabilidades associadas ao ar quente e úmido provocam pancadas de chuva ao longo do dia em grande parte da região. Há risco de chuva forte com elevados acumulados de chuva. No oeste do Mato Grosso do Sul, ar seco avança e mantém o tempo firme. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, os destaques nacionais. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Às vésperas de ser lançado oficialmente pelo PMDB a disputa da presidência da Câmara dos Deputados, mas já com ares de líder eleito, o deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, com o apoio que construiu ao longo dos 3 mandatos na casa e de como pretende enfrentar o conturbado ano que promete mais revelações e denúncias sobre o escândalo de corrupção que sangra a Petrobras. Nem base, nem oposição. O economista se define como candidato do parlamento. Critica os meandros da área econômica do governo para disfarçar os números do superávit primário, mas defende o reajuste salarial dos parlamentares. Apesar de ter a maior bancada da Câmara, 70 deputados, e a segunda maior do Senado, 12 senadores, o PT começa a próxima legislatura fragilizado no Congresso. No Senado, 3 dos principais defensores do governo, Humberto Costa de Pernambuco, Gleisi Hoffmann do Paraná e Lindenberg Farias do Rio de Janeiro, foram citados como possíveis beneficiários de doações recebidos do esquema de corrupção na Petrobras. Na Câmara, o partido perdeu parlamentares, elegeu menos paulistas e não consegue encontrar um nome natural e forte para confrontar o PMDBista Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Além desse cenário complexo, o quadro fica ainda pior quando a oposição tende a vir fortalecida no próximo ano no Senado. Políticos experientes como José Serra, do PSDB de São Paulo, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, vão somar-se aos que já estão lá, como Aécio Neves, de Minas, Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, agregados ao aguerrido Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Eles devem dificultar ao máximo a vida do governo e do PT ao longo dos próximos 4 anos. Deputados analisam regulamentação do Plano Nacional de Educação. Direto da Rádio Câmara, chamamos nossa colega Ana Raquel Macedo. Mais conhecido como PNE, o plano traz 20 metas para a melhoria da qualidade da educação no país, com objetivos que vão desde o ensino infantil até o superior, passando pela gestão e o financiamento do setor e a formação profissional. A lei também obriga o governo a investir em educação 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, em um prazo de 10 anos. Um dos pontos a ser regulado é o cálculo do custo aluno-qualidade, que deverá servir de parâmetro para o financiamento do setor. O autor da proposta de regulamentação do PNE, deputado Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, lembra que durante a votação do PNE, este foi um dos itens mais polêmicos da discussão, principalmente com o Ministério da Educação. O custo aluno qualidade inicial vai definir município por município se no município X é suficiente e no outro não. E aí o que se questionava no Ministério é a dificuldade de se fazer isso. Quando o município o Estado já gastou os 25% e não conseguiu chegar naquele custo-qualidade inicial. A gente passa a ter ação supletiva da União para que aquele município, aquele Estado possa chegar nessa condição. O PNE também confere prazo de 2 anos, a partir de junho de 2014, para a regulamentação dos artigos 23 e 211 da Constituição, de forma a estabelecer as regras de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios em matéria educacional, bem como a articulação de um sistema nacional de educação em regime de colaboração e repartição de responsabilidades. Pela proposta do deputado Ságuas Moraes, o Sistema Nacional de Educação terá como órgão formulador e normativo o Conselho Nacional de Educação, que passará a ter composição diferente da atual. A partir do Sistema Nacional, o Conselho Nacional ele passa a ser tripartite entre os órgãos públicos, entre a União, Estado e Município. Hoje o Conselho Nacional só tem representação do Governo Federal e das entidades, e não é de forma paritária. A gente propõe um Conselho Nacional que seja tripartite, com a presença dos governos federal, estaduais e municipais. E esse Conselho, entre governos e as entidades da sociedade civil organizada, são paritários. Então, desse modo, você já cria um conselho que tem a participação dos 3 entes federados e também você acaba democratizando mais em que você, quando você coloca a paridade. Segundo o projeto, somente terá acesso aos recursos suplementares da União o Estado que também tiver instituído uma comissão bipartite permanente de pactuação federativa, semelhante à comissão tripartite nacional. A proposta que regulamenta o PNE terá que passar pela análise de 3 comissões na Câmara antes de ir a plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo. A presidente Dilma Rousseff condicionou a liberação de 10 bilhões de reais em emendas parlamentares à aprovação pelo Congresso Nacional de projeto de lei que altera as regras de superávit primário. A regra foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União, mesmo dia em que Dilma pedirá aos líderes aliados empenho na aprovação da matéria para evitar que o governo federal incorra em crime contra a lei de responsabilidade fiscal. Segundo aliados do Planalto, esta foi a maneira encontrada pela presidente de se antecipar às queixas dos integrantes da bancada governista de falta de atenção com as emendas. No encontro programado para o início da noite, Dilma pediu paciência, já que no ano de 2015 será de ajuste fiscal e sinalizará que a reforma ministerial terá de ser conduzida de forma a contemplar todos os aliados que estiveram ao lado dela nos últimos 4 anos. Dilma, contudo, dificilmente falará de pastas e cotas partidárias neste momento, já que, segundo interlocutores, é uma reunião com muitas pessoas para discutir questões desta natureza. Detentos são baleados após tentativa de fuga em Rondônia. Correspondente Edilson Peroni, com maiores detalhes. Uma fuga em massa no presídio Urso Branco em Porto Velho foi evitada na madrugada deste domingo por agentes penitenciários, que conseguiram evitar a saída forçada de pelo menos 100 perigosos criminosos. Os criminosos cerraram as grades de uma cela e cavaram um túnel aproveitando a rede de esgoto. De acordo com as informações da PM, agentes penitenciários ouviram barulhos e averiguaram que havia muitas conversas e pisadas em um dos pavilhões. Foram averiguar e constataram que uma das celas estava com as grades cerradas e outras já estavam vazias. A PM foi acionada e iniciou um pente fino, localizando o túnel, e detentos foram surpreendidos quando já estavam saindo pelo lado de fora. 2 homens tentaram correr, mas foram baleados e, em seguida, socorridos ao Hospital João Paulo II. Direto de Rondônia, Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o Jornal Brasil Notícias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, se alguém tem alguma dúvida de que a presidente reeleita Dilma Rousseff está em busca de soluções para a herança maldita que recebeu da sua antecessora, a presidente Dilma, pode ir criando uma convicção. A nomeação do senador Armando Monteiro Filho para o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior é mais do que isso. É um aceno para os industriais do país de que ela, reeleita, pretende corrigir o rumo que, como presidente submissa aos interesses fisiológicos do seu partido e de uma base interesseira e gananciosa, tomou, levando aos descaminhos da estagnação e, pior, à corrupção. Agora falta confirmar a senadora Cátia Abreu, ligadíssima ao agronegócio, que eu não acho ruim, tirando-se os excessos, para a agricultura. E aí o cenário ficará um pouco mais claro. Ou então, com perdão à premonição, vai se confundir mais ainda. Senão, vejamos. Os ministros da área econômica pretendem dar novos números para a economia estagnada, pibinho e tudo mais. E de onde pretendem tirar dinheiro? Aumentando impostos, elevando juros. E aí, quem paga? Vocês já adivinharam, né? Também já estão falando em reeditar a CID, lembram? Aquela taxação sobre os combustíveis. Quem tem um carrinho sabe que vai vir mais peso sobre o preço dos combustíveis. Também já estão falando na volta da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, que era para ser provisória, virou permanente, foi sepultada e agora, pasme, estão ressuscitando-a. E em nome de quê? Da falta de dinheiro para a saúde. É bom lembrar que hoje, mais do que ontem, nada se faz sem cartão de crédito, operações através de bancos. E aí, a cada uma delas, uma tacada de CPMF. Parece tudo tão lógico, tão necessário, tão normal e simples. Mas preste atenção, meu caro ouvinte eleitor. Você já ouviu falar em corte de gastos públicos? Da diminuição de ministérios? Da gastança com os cartões corporativos? E os jatinhos, então, nem se fala. Dos cargos comissionados, mais de 22 mil. Você ouve falar de roubo de bilhões, de obras superfaturadas, de licitações fraudadas e com sobrepreços. Vão devolver esta grana? E ela vai para onde? São bilhões. Se fala muito nos aditivos que triplicaram os preços dos estádios da Copa. Será que é este o tal legado de que tanto falavam? Falam também aí em aumentar o salário de ministros, de deputados e senadores. A impressão que temos é que é exatamente isto tudo que vem por aí. O que vocês acham então da nova Dilma, do novo governo? Eu comentei ontem, a pior enchente ainda não veio. De Brasília, José Wojtchomas. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes estaremos de volta com os destaques internacionais. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Os uruguaios elegeram neste domingo o sucessor do presidente José Pepe Mujica. No dia 1 de março, o médico socialista Tabaré Vázquez será reconduzido ao cargo, que ocupou de 2005 a 2010. Este vai ser o terceiro governo consecutivo da coligação de partidos de esquerda, Frente Ampla. No discurso em que festejou a vitória, Tabaré convocou a oposição a um diálogo. Convoco todos os uruguaios, não para que me sigam, mas para que me guiem e me acompanhem, disse. Ao mesmo tempo, prometeu seu retorno ao poder não representará mais do mesmo, porque o país que vai presidir nos próximos 5 anos não é o mesmo de 2005, nem o mesmo de 2010. Tabaré Vázquez disputou o segundo turno das eleições presidenciais com o candidato do tradicional Partido Nacional ou Blanco, Luiz Lacalle Pou. Ele obteve 53,6% dos votos, enquanto seu adversário ficou com 41,1%. A Frente Ampla ainda assegurou a maioria no Congresso no primeiro turno das eleições em outubro passado. No Uruguai, o Congresso é totalmente renovado a cada troca de governo e os eleitores são obrigados a escolher candidatos a presidente, à Câmara dos Deputados e ao Senado do mesmo partido. Todos têm mandatos de 5 anos e o presidente não pode ter 2 mandatos consecutivos. A legislação, no entanto, não impede que uma pessoa dispute o cargo de presidente e uma vaga no Congresso em uma mesma eleição, ou que o presidente em exercício se candidate ao Senado. Por isso, no dia 1º de março, Lacalle Pou, que foi derrotado na eleição presidencial, mas obteve votos suficientes na eleição legislativa, assumirá como senador do Partido Nacional. José Pepe Mujica vai liderar a bancada da Frente Ampla no Senado. Delegados do governo colombiano e das Farc farão uma avaliação fria e objetiva do processo de paz, anunciou o presidente Juan Manuel Santos, nesta segunda-feira, um dia após a libertação de um general cuja captura provocou a interrupção das negociações. Os delegados de paz do governo viajaram nesta segunda-feira à Havana, sede das negociações há 2 anos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc comunistas, suspensas em 16 de novembro por Santos, após a captura do general, o oficial de mais alta patente tomado por esta guerrilha. Vão por alguns dias para avaliar onde está o processo, para onde vamos, e para fazer uma avaliação fria, objetiva, para ver como podemos prosseguir, disse o presidente em um programa de televisão institucional. A primeira reunião entre os representantes do governo colombiano e do grupo rebelde está prevista para esta terça-feira em Havana, disse o presidente. O candidato do partido no poder da Namíbia, Haji Geingob, foi declarado vencedor da eleição presidencial com 87% dos votos, segundo os resultados oficiais anunciados nesta segunda-feira pela Comissão Eleitoral. O partido SWAPO, no poder desde a independência em 1990, também conquistou mais de 80% dos votos nas eleições legislativas, realizadas paralelamente à presidencial na sexta-feira. Um piloto da Força Aérea Americana morreu nesta segunda-feira em um acidente no Oriente Médio, em uma missão que não era de combate, declararam as Forças Armadas em um comunicado. A aeronave F-16 explodiu quando retornava à sua base na região, que não foi identificada. O acidente não ocorreu no Iraque ou na Síria, onde aviões americanos bombardeiam militantes jihadistas do grupo Estado Islâmico. Três soldados ucranianos morreram e 14 ficaram feridos nas últimas 24 horas no leste separatista da Ucrânia, e os combates ficaram ainda mais violentos no aeroporto de Donetsk, um dos locais mais críticos do conflito. Três soldados ucranianos morreram e outros 14 ficaram feridos, disse Andriy Lysenko, porta-voz da operação militar das autoridades de Kiev, no leste do país. Os confrontos mais duros são registrados nas ruínas do aeroporto de Donetsk, travados há meses por insurgentes pró-russos e pelo exército ucraniano. Lysenko afirmou que era impossível estimar as perdas humanas nesta zona, já que nos últimos dias foram registrados combates de forma ininterrupta. Segundo este porta-voz, também foram enviados reforços a Sanitsa Luganska, perto do reduto separatista de Lugansk, onde o exército ucraniano observou um reagrupamento de armas pesadas ao lado de rebeldes. Em Donetsk, reduto dos insurgentes pró-russos, 10 morteiros explodiram na noite de domingo, provocando grandes danos em um edifício residencial e deixando vários feridos, segundo os jornalistas da AFP no local. O presidente russo Vladimir Putin admitiu nesta segunda-feira em Ankara que não pode, neste momento, prosseguir com o projeto russo-italiano de construção do gasoduto Salt Stream, ao qual a União Europeia se opõe. Como não obtivemos a permissão da Bulgária, acredito que, na situação atual, a Rússia não pode prosseguir com este projeto, declarou Putin à imprensa após um encontro com o presidente conservador turco Recep Tayyip Erdogan. Na mesma coletiva, o chefe de Estado russo anunciou que a gigante de gás russa Gazprom decidiu aumentar em 3 bilhões de metros cúbicos o fornecimento de gás russo à Turquia. Nós iremos propor uma redução de 6% do preço do gás natural a partir de 1º de janeiro de 2015 para a Turquia, acrescentou Putin. Conduzido pela Gazprom, o projeto de Salt Stream, avaliado em 16 bilhões de euros, é destinado a garantir o fornecimento de gás à Europa, contornando a Ucrânia. O projeto foi bloqueado pela Europa como parte das sanções contra Moscou por seu conflito com Kiev. A base aérea americana de Ozen, na Coreia do Sul, foi fechada por alguns minutos nesta segunda-feira por um provável alarme falso sobre a presença de um atirador. As operações de verificação das forças de segurança terminaram. Não foram encontrados feridos ou qualquer atividade suspeita, informou a 51ª Esquadra de Caça da Força Aérea Americana, presente na base. Todos estão sãos e salvos. O fechamento da base foi suspenso, completou uma nota oficial. A esquadra havia anunciado o fechamento da base e a instauração de um perímetro de segurança, depois de receber informações sobre um possível incidente que envolveria um atirador. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Rio de Janeiro vai lucrar 782 milhões de dólares no próximo verão. Com os detalhes, César de Castro, direto do Rio. A Rio Tour espera recorde de turismo no ano em que o Rio de Janeiro completa 450 anos. De acordo com a expectativa da Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, a cidade deve receber cerca de 3,5 milhões de pessoas entre os meses de dezembro de 2014 e março de 2015, gerando uma renda de 2,772 bilhões para a cidade nesse período. De acordo com o secretário de Turismo Antônio Pedro Figueira de Melo, o período servirá para começar a festa pelo aniversário da cidade. Para o Réveillon, a expectativa é que 816 mil turistas estejam na cidade. O número esperado é maior do que o registrado na virada para 2014, 767 mil. Em relação ao carnaval, a expectativa é ainda mais otimista. A Rio Tour espera 977 mil pessoas de outras cidades e países para curtir a festa. Isso significaria uma injeção de 782 milhões oriundos do turismo na economia do estado. Direto da Rádio Popular FM do Rio de Janeiro, César de Castro, especial para o Jornal Brasil Notícias. O doleiro Alberto Youssef, acusado pela Polícia Federal de ser um dos principais articuladores do esquema de corrupção que desviou recursos da Petrobras, recebeu alta do Hospital Santa Cruz na tarde desta segunda-feira. Youssef foi internado no sábado após sentir fortes dores abdominais, apresentar queda de pressão e febre enquanto estava na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Às 14 horas desta segunda-feira, o boletim médico assinado pelo cardiologista Rubens Zenóbio Dalwick afirmou que o paciente Alberto Youssef havia recebido alta médica. Por volta das 14h50, Youssef retornou à carceragem da Polícia Federal. Governo e oposição defendem nova fórmula para análise de vetos. Direto do Senado Federal, em Brasília, chamamos nosso colega Maurício de Santi. Em novembro do ano passado, uma mudança na Constituição acabou com o voto secreto na análise dos vetos presidenciais, mas não houve mudanças nos regimentos da Câmara, Senado e Congresso para adaptá-los a essa nova determinação. O resultado foi uma guerra regimental na última sessão do Congresso, que analisou 38 vetos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, optou pela votação em cédula de papel, com a identificação do parlamentar, mas ele defendeu uma nova resolução com regras claras sobre os procedimentos que devem ser adotados. O processo legislativo, ele tem demonstrado que não há como apreciar 38 vetos pelo processo eletrônico, porque aí significa um nunca acabar. Toda vez que esses vetos se acumularem, nós aí utilizaremos as cédulas. Mas é preciso votar um projeto de resolução. Já o líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, do estado de São Paulo, acredita que é possível analisar os vetos diretamente pelo painel eletrônico de votações. É perfeitamente factível, sim, votarmos no processo eletrônico se nós administrarmos bem o nosso tempo, na forma de escrutínio aberto, como diz a Constituição. O líder do Democrata, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, sugeriu que a análise dos vetos aconteça com mais frequência. Para que não se acumulem mais do que 3, 4, 5, 6 vetos, para que se possa fazer a sessão com o contraditório colocado e com a apreciação do voto sim ou não no painel. O líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, também cobrou regras mais claras para a votação dos vetos e lembrou que o Congresso Nacional passou anos sem analisar esse tipo de matéria. Até porque a prática de votar vetos novamente no Congresso Nacional é recente e que, portanto, estamos diante de certos desafios. O assunto deve ser discutido em reunião do presidente do Senado com os líderes partidários na Câmara e no Senado. O Congresso Nacional volta a se reunir na tarde desta terça-feira para analisar vetos presidenciais. Da Rádio Senado, Maurício De Sante. Em meio às investigações da Operação Lava Jato, a Polícia Federal apura suposta ligação entre a cunhada do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, e o esquema de corrupção. Documentos da operação indicam o endereço de Marice Correia de Lima como o destino de parte do dinheiro negociado entre o doleiro Alberto Youssef e um funcionário da empresa OAS. De acordo com os documentos da Polícia Federal, um funcionário da empreiteira investigada, preso na operação, orientou que o doleiro levasse o dinheiro para o endereço de Marice. Apesar das provas, a cunhada de Vaccari negou qualquer envolvimento com o esquema. Em depoimento, ela disse não conhecer as pessoas citadas na investigação. Rio Grande do Norte registra 4.185 pessoas diagnosticadas com AIDS nos últimos 14 anos. Maiores detalhes com nosso colega Francisco Silva, direto do Rio Grande do Norte. O Programa Estadual Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Estado da Saúde Pública, SESAP, divulgou os dados epidemiológicos da AIDS no Rio Grande do Norte. Segundo o relatório, que traz dados referentes ao período de 2000 a 2013, 4.185 casos de AIDS foram registrados em adultos no Rio Grande do Norte, no qual 68% correspondem ao sexo masculino e 32% ao sexo feminino. O relatório traz dados referentes ao período de 2000 a 2013 e apresenta a incidência da doença em adultos e crianças em todas as regiões de saúde do estado, além do coeficiente de mortalidade. A coordenação estadual divulgou ainda a programação elaborada pelas unidades regionais de saúde pública, URSAP, e pelos municípios, alusiva ao Dia Mundial de Combate à AIDS, celebrado em 1º de dezembro. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui